Agora, faltando 5 minutinhos para 7 horas, fechando o nosso programa hoje, vamos à nossa agenda social. Não poderíamos deixar de registrar os 162 anos da emancipação política desta terra gloriosa do Padre Rolim. 1863, 23 de novembro, a data da nossa emancipação política, completando este ano, vai completar ainda em novembro, 162 anos de emancipação política. No entanto, como todo mundo sabe, por conta de um projeto de lei votado pela Câmara Municipal, a partir de 1948, o dia da nossa emancipação política é comemorado no dia do nascimento do Padre Rolim, que foi no dia 22 de agosto de 1800. Este ano também, nós estamos celebrando 200 anos da ordenação sacerdotal do Padre Rolim e também 225 anos do seu nascimento. Padre Rolim, o maior de todos os cajazeirenses, o maior benfeitor que esta terra maravilhosa teve e tem, dificilmente será igualado por outro. Bom, registrar também as presenças nos últimos dias em Cajazeiras do nosso querido amigo Sebastião Moreira Duarte, ele que é da Academia Maranhense de Letras, professor da Universidade Federal, aposentado lá do Maranhão, e que passa temporadas aqui em Cajazeiras, ali no Olho d'Água do Melão, onde ele organizou lá a Unimelo, Universidade do Melão. Um abraço para você, Sebastião Moreira Duarte. Bom, a Câmara Federal, a Assembleia Legislativa da Paraíba e a Câmara Municipal de Cajazeiras realizaram sessão conjunta no dia 22 de agosto, na última sexta-feira, lá no SEST Senat, ali ao lado da Escola Técnica Federal, na BR-230, e foi comemorado lá uma sessão conjunta, essas datas relativas aos 225 anos do nascimento do Padre Rolim, aos 200 anos de sua ordenação sacerdotal e também a emancipação política de Cajazeiras, que vai completar 162 anos em novembro, mas a gente já comemorou na data do nascimento do Padre Rolim. Registrar também a presença do doutor Francisco Salles Cartaz Rolim e de sua esposa Ana Célia, Célia Maria, que estiveram conosco. A CAL teve uma participação muito importante nessa programação também de aniversário da nossa emancipação política, é sempre à frente com nossa querida presidente Nádia Claudino, né? Um abraço então, Nádia Claudino, um abraço para ela, um abraço para Rui Leitão. E mandar um abraço aqui para Lourdes Santos, lá em São José de Piranhas, sempre na escuta do nosso programa, e Ivoneide, na cidade de Pombal. Bom, faltando apenas 1 minutinho para 7 horas, é final do nosso Amanhecer de Saudades. Domingo que vem estaremos de volta, se Deus quiser, e Nossa Senhora do Bom Parto, a partir das 4:30 da manhã. Abraços meu e de Laurenito Bezerra, e tenhamos todos um bom domingo, e amanhã estaremos lá na Patamuté, se a gripe permitir, se a gripe deixar, no Linha de Frente, ao lado de Denis Ferrari, Amaury Furtado e Jarismar Pereira. A todos um bom dia. A Difusora Rádio Cajazeiras passa a transmitir, direto da matriz de Nossa Senhora de Fátima, o Santo Sacrifício da Missa. Comunidade cristã, em especial todos os agentes de pastorais e movimentos. Com muita alegria, renovando a nossa fé, fiquemos todos de pé para acolher a procissão de entrada com o canto inicial. Senhor.